punene, punene, nene. Tá ligado, né, pai? Essa já foi, só pra começar a ficar legal. Tchau. E o quê? Tamo junto. Esse menorzinho quente cria bolado que não viu no mundo à toa. Mãe, minha coroa, que me trouxe a esperança, ó, pra me vencer nessa porra. Que me trouxe a esperança, pra me vencer nessa porra. Porque hoje a nave voa, quem diria, olha só onde eu pude chegar. E o que vi do magangua é estilo passarinho que não aprendeu a voar. Porque esse menor enjoado, ó, tá trajadão de Lacoste, clipe perfume importado, seca e sai de ok. Mais um monumento raro, ó, mais uma beca da Oakley, ó, diga o gole do galo, que tá doidão de Siroque. Esse menor enjoado, ó, tá trajadão de Lacoste, ó, clipe perfume importado, seca e sai de Oakley. Mais um monumento raro, mais uma beca da Oakley, diga o gole do galo, que tá doidão de Siroque.